bem louco, mano. Dinadino vocal, base bem bolada, paulada sonora, rap nacional na veia, maluco. Som que você confere na Rádio 4P, a rádio que não paga comédia. Eu sou Marcelo Doni e continuo rolando só as melhores do mundo black pra você. Aumenta o volume e fique à vontade. Daqui a pouco a gente volta.